Todas as mulheres têm a mesma chance de desenvolver câncer de mama? Quais são os principais fatores de risco para a doença? Quais os exames complementares à mamografia? Em que situações eles são indicados? E a indústria de saúde está fazendo algum movimento para que mais mulheres realizem o exame com a frequência adequada? Esses são alguns dos tópicos abordados no meu bate-papo com a doutora Silvia Sabino, do Hospital de Câncer de Barretos, e Marcos Corona, diretor de imagens da GE Healthcare. O câncer de mama pode atingir uma em cada 8 mulheres, mas os sintomas podem começar a aparecer desde cedo. Histórico familiar, mamas densas, secreções, esses são sinais que a mulher precisa marcar uma visita a um mastologista ou ginecologista o quanto antes. Mas sabe-se, muitas vezes as pacientes evitam a realização da mamografia por medo ou do resultado do exame ou então da dor que ele pode provocar. Foi pensando nisso que a GE Healthcare está trazendo para o Brasil o Sonógrafo Pristina, um mamógrafo que permite que as mulheres tenham o controle do exame em suas próprias mãos. É a paciente quem controla a compressão de sua mama de acordo com a sua sensibilidade e conforto. Pesquisa realizada na França mostrou que 88% das pacientes sentiu-se mais confortável fazendo o exame com Pristina e sua possibilidade de autocompressão do que com as técnicas tradicionais. Dessa maneira, acredita-se que quanto mais mulheres sentirem confiança para realizar a mamografia com a frequência necessária, mais lesões precoces serão detectadas. Com um cenário como esse, o diagnóstico é mais fácil. O tratamento também, e as chances de cura podem chegar a 95%. Impressionante, não? É o futuro da saúde da mulher já acontecendo no presente. E se quiser ouvir a nossa conversa na íntegra, basta ouvir o conteúdo completo abaixo.